Aí, DJ Ramon, solta som! Seis Sabes que ya llevo un rato mirándote. DJ Ramonzinho. Contigo hoy. Be Le Brasil. Que tu mirada ya estaba llamando. El imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero aula na piscina e só vai quem é selecionado. E a loirinha que esses dias conheci numa festinha, ela vai tá que bom, porque fui convidado. Desce o uísque com gelo de coco, já que fiquei bem louco e o comando. Acho que você deve. Vai gostar, sei lá, vou lá, vou ter que arriscar ou não já tenho. Sim, vou conquistar. Ela demole pro pai, poderoso JR e o comando do Águia vai tocar. DJ Ramonzinho que vai fazer ela dançar com DJ Marcos, a galera pirar. Foi descoberto. Ela chamou as amigas com calgete. Hoje eu disse: Ai, DJ, isso não é legal. Alô, mano, DJ Ramonzinho tá tocando, hein, mano? Te liga. Vamos a pegarnos como animales.

nunca a tentação. A inovação do Tecno Melody. Alô, DJ Ramonzinho! Descendo. E a novinha vai subindo. Maestro Ramonzinho no comando, traz o Odipá. E aí, Josiel Feste, as novinhas querem ostentar. DJ Marco no poderoso JE, as novinhas gostam de Xandô. Dai o 360, dá-lhe a bicada e solta o som. Olha a picada, olha a picada, olha a picada, olha a picada, Jota é chego, o bagulho endoidou, Jota é chego, o bagulho endoidou. Olha a picada, olha a picada, olha a picada, olha a picada, Jota é eu chego, o bagulho endoidou. Nota eu chego, o bagulho endoidou. Endoidou, endoidou, endoidou, endoidou, endoidou. DJ maluquinho, e seu batidão, e DJ Ramonzinho. Ai, cadê mais um escudo, meu filho? Joga a mãozinha pro ar, é que grande mania. Bate palminha, é, bate palminha, é. Ei, oh, oh, oh. Dali Ramonzinho! Bili Brasil. Algo mágico acontece nessa noite quando eu me vejo ao seu lado. É fantástica a inovação. De mim, baby.

vida só voltou. É o poderoso Ruby. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Vem curtir o Ruby, que a nave tá de volta. MC J que tá cantando e lançando música nova. Novinha fica assanhada e geral vai endoidar. É o Ruby que tá tocando pra fazer a mina pirar. Essa é a inovação, a nave solta o batidão. É o Ruby que tá tocando e ritmo de aceitação. Alô, DJ Ramonzinho! Você que é a dona, é por ti que eu luto. É coisa de Deus te beijar, e é com você que eu vou casar. Eu vou te amar, eu vou lutar por esse nosso amor que o destino me mandou. Eu vou te amar, eu vou lutar por esse nosso amor que o destino me mandou. Super mais vai tocar com DJ Zene, DJ Vanderson e DJ Luciano. Supermassive 3D que vai tocar. Supermassive 3D vai detonar pra você. Zinho absoluto, fazendo você dançar. Okay.

só, olha só, atenção. Só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Só vai ter. É só catucadão, catucadão. DJ Ramonzinho! Ô novinha, cê é tudo de bom. Oh, oh, oh, oh. Tua boquinha, e na coco batom. Oh, oh, oh, oh. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Oh, oh. Aí, DJ!